Romeu Oscar, QNH1014, mantenha os corredores, reporte no Través de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Romeu Oscar, ciente, frequência livre estacional, boa tarde. Bruno 164 no solo 39, táxi à direita, chame 1-2-1-1. 2-1-1, 1-1-64. Então, 3193, autorizada a classe 10, vento no 60 graus, 099. Decolagem 10, então Desembarcar um tripulante nosso, embarcar outro tripulante. Qual seria o fato, na sua experiência, qual seria o fato que se podia estacionar o mais breve possível para a gente fazer essa troca? Todo ano é o Serra do Papá, confia? Perdão, é o Serra do Papá. Provavelmente o pátio de aviação geral, o pátio 3. Então, quando estiver mais próximo, a gente vai precisar pousar na é 16, não é isso? A outra 16? A pista é 17. Lá é o pátio 5 e o pátio 4. Dá para aquele geral. Eu acho que é o 5, é o geral que tem mais espaço. Se der coordenada sua. A gente está no 3.000, pode prosseguir? Desce até 2500 fest, NH1014, devido ao tráfego. 11 horas, 5 milhas, com rumo nordeste, mantendo... 1.500 pés, um Bravo 92 Papá. 1.500 Papá. Prossegue pro pátio 5. Gente, dessa para 2.500, autorizado ILS XA, forme localizador, guardando cancelamento das regras IFR. Meu amigo, muito obrigado aí pelo apoio. Jorge Salvador, o 31993, passa 2.900. 3193, suba via São Uno para o nível de voo 340, vigilante. Autorizado via São Uno até o 340, tá? 3193. Pronto, eu sei, Romeu, acho que consigo. Apresenta o que você vai autorizar para o mantém ainda Paripe? Reporte-me através de Paripe, quilo Romeu Oscar. Sacará, braço. Autopapá autorizado 2000 pés, informe interceptando localizado do outro, Serra, Autopapá. Meu amigo reportará, o senhor Autopapá, isso que ele está vendo aqui é o Pátio 4, é o que ele tem que ter mais espaço, viu, amigo? É o Pátio 4, o 4 que ele está indo. Ok, o Pátio 4, então seria exatamente na cabeceira 17. Isso, exatamente, eu espero que a gente fique agradecido. Ok, só informando que a pistão não cede somente operação VFR, ok? Deverá cancelar as regras de FR e virar uma base para a final da 17. Então a gente cancela logo agora. Aí vai, pode tomar a prova da base? Libera aí pra gente. Ok, tem um trato da sua esquerda, 4 milhas, mantendo 1.500 pés. Intercepte o localizador e vamos coordenar com a torre para gerar a base após passar a Simbra. Ah, tá certo, após Simbra tá certo, vamos coordenar. É, o senhor tá ocupado. Tá, vai interceptar aqui. Bem. Através de parede. Romeu Oscar, ingresso corredor Interlagos, 1.500 pés, aguarde transferência para a torre. 1.500 Interlagos, guardará Romeu Oscar. Xané 6315, passa nível de voo 160, chame Recife, na frequência 128.35, alterne 125.1. 728.35.25.163, Autopapá, chame a torre agora na frequência 118.95 para a coordenação da Serra Base para a final 17. 118.95 vai coordenar tudo. Muito obrigado, até mais tarde. É. Torre de Salvador, muito boa tarde, Alpatango Serra, Autopapá. Papatango Serra, Autopapá, confirme intenções. Linda, por gentileza, se liberar a base pela direita, o Serra do Papá, a gente interceptaria a base ali da 17 positivo, para pousar ali que a gente vai pro 44. Serra do Papá, reporte para o cancelamento. Já em condição Victor Mike Charlie. Serra do Papá, confirme, propõe um cancelamento de instrumento para visual? Isso, propõe cancelamento e ingressar na base, o Serra do Papá da 17. Delta, papá, plano instrumento cancelado aos 46, base pela direita 17, reporte para a final. Dentro da base, reportará para a final, com cheque, papá. Oxané 6142, decolado aos 47, chame o controle 119.8, bom voo. 198, grato, 6142, da Oxané. Oxané 321, autorizado alinhar e manter pista no zero. Firmo, curva 065 à esquerda, intercepta essa base de 7 milhas. Já iniciando, pela nota. Controle. Controle Salvador, boa tarde, número 732. Está batendo a proa 180. Por mais aproximadamente umas 25 milhas, está ciente da informação, com Deus. Bona 738, está livre os desvios, após voo em Bonf, autorizada a chegada a Bonf, desse mantém a 4 mil pés, VNH 1094. 738, após desvio Bonf, para Bonf, autorizado 4 mil pés, 1094, voo com o 738. Salvador 6142, Alça, né, decolou na Puca. Chané 6142, contato radar, suba via Puca para o nível 350. 350 via Puca, 6142, Oceaná. Porque o Romeu acho que está visual com tráfego, ingressou na base de 3 milhas da 1-0. Está no 7, confirmando. Já visual com o campo, Oceaná, pelo Romeu. Ok, chama a torre agora na frequência 1, no 8, decimal 95. 295, graças, Oceaná. 27-1-4. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterne 126, decimal 0. 288-260-274. Vai aqui para o pátio 4, esse pátio maior aqui para a gente trocar de tripulação. Salvador, boa tarde, Azul 2715. 2715, contato radar, desça e mantenha o nível de voo 1950, autorizado chegada a AMAN. 7150, chegada a AMAN, Azul 2715. 31 decolado 49, chama controle 199, decimal 8, bom voo. 199, decimal 8, boa tarde, Janelia, beleza. O Xané 6321, contato radar, suba via saída Arbo 1 para o nível de voo 360. Arborono 360, quando você encontrar a saída, agradece 6321. Inicialmente mantenha o perfil aguardando. Pois não. Na Quebec aguardando as instruções para dar. Na Quebec está ligando, vai bater. Obrigado. Do Romeu Alfa, pouso autorizado pistão no 7, vento no meio, 0 grau, 099. Livre pouso no 7, Oscar. Delta Papa, tem condição de realizar o 180 na Taxi Mike e retornar para Quebec? Vou fazer o... A gente vai decolar daqui a pouco, pelo seu papá, acho que mais de 15 minutos. Você tem a previsão da subida pra gente, pra Recife? Delta, papá, assim que o senhor estacionar, chama o solo no 211 para a cópia. No 2795, no ideal, desça até o nível de voo 060. Utilizado o táxi via Papá Pátio 5. Tefa, Oceaner 6321. Delta, Alfa Papa autorizado, prosseguir o táxi via pista até a Taxiway Oscar Pátio 4. Ah, pista até a Oscar Pátio 4. Pode chamar ele já ao solo? Delta, Alfa Papa, chama o solo em 1-2, 1 no décima 1. Delta, Papa, chama o solo em 1-2, 1 no decimal 1. Com 732, agora voando Bonf. Ativo, faz Bonf, desça via Bonf para 4 mil pés, Pinagal na 0-4. É bom, 4.000 pés, 0-4, Gol, 732. Oceaner 6142, passa nível 60, chama o centro Recife na frequência 125.45, alterne 126.85. 2545, alterna 2685, 6142, Oceaner. Fala 6314, contato radar, desça para nível de voo 050, chegada Bomed 1, vigilância. Bomed 1, 050. Autorizado, direto em SAC. Guardião 05, já para decolagem. Aqui o vento no 70 graus, 099, já porte fora do solo, Guardião 05, altimetro no 0, 14. Mantenha na chegada, é o número 2 na aproximação. Eu mantenho o 1732. Chame 6321, passa nível de voo 170, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 126, 0, 4462. Azul 4462. Está em contato radar, 64 milhas, sudoeste de Salvador. Voo IBOMED, autorizado, chegada IBOMED 1, no chamando ponto de áudio descida. Já está no áudio descida, azul 4462. 4462, desse mantém a nível de voo 060. 060, 738, desça para 2000 pés, QNH1904, reporte localizador. 2000 pés, 1904, reporte localizador, Gol 2738. Gol 2715, desça e mantenha 4000 pés, QNH1014, voe direto porta da presente. Gente, é 4000 direto de toque, ó, 2719. Agora com referência do Gono 738, pode para a Duna? 738 negativo, mantém no perfil devido trato à frente no sequenciamento. Gente, Gono 738. Papa Charlie, já acho o controle, prossiga. Papa Charlie, já acho que mantém a corredor Vera Cruz, após corredor Interlagos, reposta no través de Paris, pequeno H1 na 0-1-4. 1-9, décima 8, guardião da frente. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, controle, prossiga. Decolou de Salvador, a intenção é atuar com fim para posto naquela localidade. Gente, autorizado sobrevoo, na entrada vou reportar que é NH 1014, Guardião 05. 1014, Guardião 05. Paralisou, 3154. Frente final ILS, chame a torre, 118, decimal 95, 3154. 3125, 3154. Bola 738 autorizado, ILS, X-Ray, informe estabilizado. Agora mais estabilizado, X-Ray, Bola 738. 1154 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 1 no ano mais. Autorizado, pouso na 10, 3154. 7-5, continue descida para 3.000 pés, que é NH 1014. 3.000, 1.004, azul 2715. Estabilizado, Gol 1738. Gol 1738, complete final, ILS X-Ray, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. Salvador, 1895, Gol 1738. Salvador, boa tarde, Gol 1738, na final da 190. 738, continua com a sinalização, aguarde pista livre, altímetro no 0 no 4. Uno 0 no 4, aguarde pista livre, voo no 738. Pista 3154, solo 02, libere direito, chame solo em 1, 21, décima 1. Libera 21. Canerra 63, 14, desse mantenha 4 mil pés, NH1 no 0 no 4. Zubas 715, autorizado ILS X-Ray, pistão na zero, informe localizador. Camarada localizador, Zubas 715. Zubas 715, autorizado 2000 pés, ilegal na zero no 4. Sente 2000, Zubas 715. Sequência livre, Guardião 05. Estabilizou a Zubas 715. Zubas 715, complete final, ILS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 795, a Zubas 715. Salvador, boa tarde, sou 2017, com o tráfego na torre. 3 0 do 7, vai ter o Ponte Ferro. 7. 2 7 no 5, continua a aproximação, pista livre, o time está no 0 no 4. Sim, a gente aguardando a pista livre do 2 7 no 5. Solo 05, libera direito, chame em 1, 2, 1, decimal 1. Libera direito, 2, 1, gol 732. Passarido 2, 2, 3, 1, contato radar. Desça a via chegada a Bomé de 1, NH1 no 0, no 4, ideal, desce até 050. Ideal, desce 050 via Bomé de 1, iniciaremos em mais 10 milhas, 2, 2, 3, 1, 1014. Azul 4462, desça e mantenha 4 mil pés, QNH10114. Detoração radar para espaçamento, mantenha proa, limitado pelo curso do localizador. QI4000, mantendo proa, limitado pelo LAC Azul 4462. Oxané 6314, autorizado ILS X-Ray, desça para 2 mil pés, reporte localizador. Jovem dialógico, possível. Cara, através de bom, pista visual com a pista, autoriza a proa da, do CEASA? Autorizado, CEASA aguardando transferência com a torre. CEASA aguardando, CNDO, fica grato. Passaredo 2231, voo direto, ITAP da presente. ITAP 2231, fica grato. 4462, dê se mantenha a 2000 pés e aguarde o último vetor para interceptar. QNH 1014. 2000, mantendo por azul 4462. Papate Allen de Alaska, chame a torre Salvador na frequência 1 no noite, decimal 95. Oi, Salvador, 1 no noite, 95, grato, ó. Torre Salvador, é o Papapapa, Charlie de Alaska, boa tarde. Charlie de Alaska, boa tarde, reporte vertical do CEASA, altímetro no 0 no 4. Vai reportar na vertical do CEASA, o Charlie de Alaska, dado visual com a pista, você é autorizado base pela direita? A gente confirma, está na prova do CEASA. Está na prova do CEASA, Charlie de Alaska, na presença. Quem mantém a prova do CEASA, reporte na vertical do mesmo, 2014, ajude o Charlie de Alaska. É, reportando na vertical do mesmo, Charlie de Alaska. Pô, 2-0 no 7, autorizado a LR, manter pistão no 0. Mantendo no 0, 2, 1 no 4. Colega 3, 1 no 4, complete final ILS, 2, 1 no 8, decimal 95. No 5, solo 09, libera a direita, chame 1, 2, 1, decimal 1 no solo. 3, 1, 9 na direita, 2, 6, 7, 1. 3, 1, 1. Charlie de Alaska, vertical de CEASA, inicia espera com 3 mais 0 pela sua esquerda, aguardando a autorização para o final da 1 no 7. Tenho dois tráfegos para pouso agora na pistão no 0. Ok, vai ficar na vertical do CEASA pela esquerda, o Charlie de Alaska vai aguardar. 2-0 no 7, vento 1 no 5-0 graus, 099, decolagem autorizada, pista no 0. Decolagem no 0, 0 na 7. Bomed 1 no desse manter o 060. 060, Bomed 1. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo no 659, ponto de estrada 1-0 pro novo. No 659, mantenha o ponto de espera. Continua a 6394, na escuta do retorno. Afirmativo. 6394, continue a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 0, no 4. Formo Serra Romeu 22, no Cirrus, à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas. Mantendo o setor com 360 pela esquerda, não interfere com a sua aproximação. Positivo. Trazendo informação, final do 7, aguarde somente pista livre. Eu acho que autorizado descida para um no meu pé. Autorizado para um no meu, Charlie de Alaska. Puxaré 6314, vento no 50 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Livre pouso, Xené 6314. Pouso 2-0 no 7, decolado 1 no 1, chame controle em 1 no 9, decimal 8. Serra Jorge, gol 2017. Controle Salvador, gol 2017, passa 1200, ação, voo 1. Gol 2017, contato radar, suba via Sampo 1 para o 240. Via Sampo 1, 240, 2017. Charlie de Osso completou 360, mantém espera? Afirmo, 9360 para a esquerda, Charlie de Osso, aguarda a autorização adicional da 17. Sim, é, estabilizado, azul 4462. Azul 4462, chame torre na frequência da noite, decimal 95. 1895, azul 4462. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, estabilizado. Azul 4462, continua a aproximação, agora de pista livre, altímetro no 0, 1 no 4, forma o Cirrus à sua esquerda, aproximadamente 5 milhas afastado, mantendo o setor sem interferência com a sua aproximação. Paciente, azul 4462, aguardando. Ouçam? Sou 2017, vou em salvo. Salvo, 2017. 261? 21-1. 21-1. O 659 tem condições de decolagem imediatas, hein? Sim, a gente matou a ponte espera no meio. Azul 4462, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 099. Autorizado pouso, 170 com 9, azul 4462. 659, visual com a aeronave nacional do ano zero. Afirmo. Posso pouso da aeronave, Embraer da Azul, está autorizado a aliar e manter pista no zero, ano 659. Sim, você pode usar, está autorizado a aliar e manter 1 no zero, ano 659. Papapá, Charlie de Oeste, autorizado final do ano 7, aguardando autorização de pouso. 1 no zero, no 4, ajuste. 1 no 4, aguardando autorização, Charlie de Oeste. Papapá Charlie, India Oeste, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 0 8 nós. Autorizado por Charlie, então, que é grato. Azul 4462, solo azul no 5, liberizei a Fox, se chama em 1, 2, 1, decimal 1, solo. Liberizei a Fox, chama 1, 2, 1, decimal 1, azul 4462, grato. Ano 659, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 70 graus, 089. Decolagem igual no 659. 620, vista para 3.000 pés, do ajuste 9014. 3.000, 9014, gol no 620. Uno 659, decolado Uno 6, chame controle em 119 decimal 8. Chamaremos Uno 6, senhor. 2097, chame C3CIF na frequência 128 decimal 3, tempo alternativa 125 decimal 1. 2035251, 2017, bom. Espectro autorizado, Tiago, já acho que eu posso levar na pista. Boa tarde, eu vou 659, decola. 659, boa tarde, contato radar, subavia salvo 1, para o nível voo 360. Doutor 1, qual filme você poderia doutorar, Lida? Autorizado. Vou 659. Salvador, bom 256, pode esperar dar uma 0. 1256, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento no 80 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar no zero, vamos ver. Charlie Delta, estacionar, Charlie Delta. LS, passaria do 2231. Passaria do 2231, chame torre na frequência no 8.95. 295, 2231. Salvador, azul 4065, ponto espera da Mantero, pronto. Azul 4065, mantém o ponto de espera. Vai mantém o ponto de espera, 4065. Oi, boa tarde, passaria do 2231 ILS. Passaria do 2231, continua a aproximação, guarda pista no 0 livre, que é legal no 014. E 14 na guarda livre. Ano, boa tarde, acione o código 5146. 198 ou 12-56, obrigado, uma ótima tarde. Passaredo 2231, no pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 089. Depois no 0, 2231. Controle, bom dia, boa tarde, bom 256, decola na sua escuta, cruza 1600. Bom 256, boa tarde, contato radar, subavia, saída pública para o nível de voo 370. 370, sem restrição, quando possível, voa Jamo. Autorizado Jamo. Está presente direto Jamo, muito obrigado. O 2761, autorizado nível de voo 360, autorizado barra MIG. Salvador, Salvador, Salvador, Golf, Índia, Juliette. Golf, Índia, Juliette, possível. Salvador, 4. Escuta. ILS, gol no 620. Gol no 620, chame torre na frequência, no 8.95. 1895, boa. Boa tarde, gol 1620. Gol 1620, continua a preocupação, aguarde pista livre, quem é legal no 014. Aguardando. Passaria do 2231, no solo 22, libera direita, chama em 121, decimal 1 no solo. Direita 1219. Provavelmente teve um movimento de pássaro aqui na pista, pode dar uma checada por gentileza, tirando bem no nossa parada aqui. 21 no solo, confirme, colisão com pássaro? É, teve o provável. Foi no 620, a nave que pousou à frente e colidiu com o pássaro. Ela iniciou o procedimento de arremetida, suba para 2.000 pés, aguardando transferência ao controle. Gol 1620. Seguinte, vai iniciar o procedimento de aproximação para ver. Boa tarde. Uno 620, chame o controle em 119, decimal 8. 098, obrigado. Zulu 4065, contém a informação? Quero correr à esquerda na proa 0360. Esquerda 360, proa norte. Boa tarde, aqui é o Zapapá. Zapapá, boa tarde, professor. O Zapapá está com 5 a bordo. Está com 4 horas agora alternando João Pessoa para acionamento, aqui é o Zapapá. Gente, livre acionamento, chama para o táxi, Serra, o Zapapá. Na 3367, na chegada bom, se você mantenha o 060, direção para 2509. A gente já passa na torre de bom. 2761, chame Centro Recife, na frequência no 28.35, alternativa 25.1. Chame Centro Recife na frequência 128.35, alternativa 25.1. Ótimo, 5.25, agora 25.1, agora. 1.620, curva e a esquerda na 285. Esquerda 1.620, de condições de assumir a navegação na proa de pelo, preparar estar bom, se você está afastado 12 milhas da posição pelo. Gente, não pode ser por duna? Então, voe duna e prepare espera na posição duna, aguardando a liberação da pista. Ah, então vai voar pelo, então, aguardando, então, tá voando pelo, mantendo 2.000, tá? Na 3367, por quantas milhas vai manter essa proa? Já pode vir, eu vou e pelo. Espero aqui aguardando. Gente, pista está praticada, o parceiro que pousou, colidiu com o passo. Instante será liberado. Pause em cima, ok, nossa escuta. Azul 4065, pista 0 livre. Autorizado aliás, ele é colado, pista 0. Vento no 70 graus, 099, 4065. Ali, decola dono 0, azul 4065. Voado Duna, prosseguindo o X-Ray, pista livre, obrigado. Salvador, vou passar do céu, então vou falar, acionado para o pai. 5 a 11, 4 a serna, 4 a serna, 4 a serna, 4 a serna, João Pessoa. Gente, alta para cá, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da táxi, eu acho. Altimento no 014. Entendeu, 014, táxi livre até a táxi livre para ingresso da serra, alta para cá. Olá, gente, noite 0 graus, 9 mais. Oi, Salvador, boa noite, 84, ponto 0. 784, autorizou a galera, Matheus, estou no 0. Matheus, estou no 0. Gente, autorizou a galera, Matheus, pista no 7, Serra, tá, tá. Azul 4065, decolado 230, chama o controle em 119, decimal 8. Controle 198, azul 4065. Controle Salvador, azul 4065, boa tarde, decolou na São, voo 1. Azul 4065, contato na decolagem, submantém nível 320, suba via, saída São, voo 1. 320 via Sambo 1, 4065, se possível a Pro de Leda, tem referências. Serra Topopá, mas é posição agora, autorização de decoração. Serra Topopá, mas é posição. Também. A gente completa o final do procedimento. Chamando torre 118, decimal 95, e atenta aí para possíveis aves, né? Próxima final, já houve já a administração da infra-aero, já tomou providência. Ciente, vai chamar a torre, obrigado. Obrigado, desvio, reporte quando no término voando pelo, então 3367. Controle azul 4065, é possível uma prova mais à frente para minimizar atraso? Inicialmente no rumo de Leda, aguarde a possibilidade de concentro Recife. Coordenação, aguarde, azul 4065. Leda aguardando, azul 4065. 105, prossiga. Voo no 620, pista no 0 livre, pouso autorizado. Vento no 70 graus, 09 nós. E pousão no 0, voo 1 no 620. Voo 1884, decolar 232, chama o controle 119, decimal 8. Boa tarde. 74. Voo 1884, contato, tudo mantém nível 230, suba via, saída Conte. 230, via Conte. Thank you. 533-67, vê se mantém a 4000, ajuste no 094. 533-67? Vê se mantém a 4000 pés. Gente, você pode esperar na DDC. Psiúcio 3, turbulência do bonde pousando 1-0, decolagem autorizada, pista no 7. Evento 1-5-0 graus, 0-8, né? Pelo Duna para o final do procedimento LS, então 3367. Pode pelo vá Duna para o final do procedimento, então 3367. Autorizado, voar Alfa Romeo 363 para a pista 1-1 de Aracaju, procedimento terminado. Alfa Romeo 363, 1-8-8-4. 1-2-7, mantém a posição alinhada, aeronave que decolou da cabeceira auxiliar, perfil de saída cruz campo, assim que possível será autorizado. Vai manter o CNMT 27 no trabalho. Capitão Serra, tá papada, coloca os 3-6, chama o controle 1-1-9-8. Meia 119-8, céu da Lapa. Ok, o 6227 está mantendo a posição aguardando. Controle Salvador, passando Serra da Papá. Serra da Papá, contato na decolagem, submanter nível 090, após 2000, autorizado direto ponte. 090 após 8000, direto conde, é isso? Após 2000 pés, direto no rumo de conde. Após 2000, está liberado para de conde o Serra da Papá. Firmo. Solicita voar Pojmo. Azul 4065, chame agora Recife na frequência 128.35, alterno 251 e solicite diretamente o mesmo Azul 4065. 28.35.251, obrigado, boa tarde. Boa noite, 84, chame Recife agora na frequência 125.45, alterna 126.85, boa noite, 84. 125.45, boa noite.